você. 20 minutos pra não me perder e te mostrar que tudo que eu fiz foi pra te ter aqui pra mim e te esquecer. Algo que eu tenho que definir.